É da PUC, Jama, Aracaju, decola pistão 0, primeiro para a esquerda. Aciona 5001, controle 120.8. Vamos autorizados para Sierra Bravo com o meu Fox Trot, nível de voo 350. Decolando a pista no 0, primeira curva à esquerda, na saída PUC, transição Jama, então Aracaju. Caju, Santos do Lucete, 17. O transponder é 5001. E o controle de Salvador na frequência 120.8, azul 4983. Saída Pucajamo após Aracaju, que é Jamo, Juliette Alfa Mike, eu acho que é Pucajamo Aracaju e a frequência controle 208. Pucajamo Aracaju, controle em 120.8, azul 4983. Correda, pode pronto, azul 4980. Bora. 972, posto autorizado, pista 90, viatura 00 graus, 90 nós. Livre, pouso 5972. Reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette com 246. Sena 224, Juliette, portão 04. Juliette 04, ok. Estabilizado, voo 1822. Estabilizado, voo 1822. Voo 1822, torre 118, decimal 95. Voo 1895, boa, voo 1822. Torre Salvador, boa noite, voo 1822. Continue na aproximação, aguarde pista livre, ajuste no zero, meu pai. O 1970, acima de identificação da CV, chegada na área para nível 070, o ajuste 10194. Ficou mais, pode voar na proa aqui. O 1970, mantém a perfeita chegada. Voo 1170 após Itapira, voo CA Vitor 366, desce para 2500, pés o ajuste 10194. Ok, após Itapira, 366, 2500, sim, passando. T5972, ACV Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 62 é Romeu. Bruno 78, desce para nível 050, após o TAP, irá volta reto 366. 050, após o TAP, irá dito 066. Já dito 366, tá? 375, vai chamar o controle 208, Torre 1, uma boa noite. Ao 55, boa noite. Controle Salvador, Gol 2175, uma boa noite, tá passando agora 1607, na Daelle da Mantua. Gol 2175, contato radar na decolagem, sobe via Daelle para nível 360. Via Daelle 360. Zona 78, após o TAP, desce para 2500 pés, voo certo 366, sou autorizado a RNAVE da pista 190, ajuste 90, não faço. Gente, após o TAP, de avisa 366, desce 2500 com 190 no quarto, da 3.52. No 888, solo 57, 219, eu solo. 219. Livro pista, boa noite. 1888. Bom, no 888, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter. Onde está a Juliette? O segue tráfego 12 horas, 7 milhas, um Bravo 738 com 180 de grau de pista. Para o nível 050, após o TAP, irá volta e a vista 366. 050, TAP, irá vista 366. Solo Salvador, 24980, está no box 03, tudo para o suspeito. Aguarde o 24980. Bom, 888, Juliette, portão 02. 02, 1888. Autorizado, pistola 0, vento 1, 1-0 graus, 9 baixo. É, livre de pose. Ou 1-1-1-7-0, é tudo controle? negativo ou 275 de Conte 10. Voo 2175 Centro Recife, 1251 na Terra, 128 decimal 35. 751-2835, Boom 2175, vamos lá. 0-0 autorizado para o feedback, a ponte táxi. Autorizado para o feedback para o Azul 4980. Ocean Arctic 213, fully ready, pushback start up to number 6. Clear pushback and start up, Ocean Arctic 213, come ready, text. Roger, we're compliant. 10 após, ETAP, voo certo do 36B, está autorizado a RNAV, reposta está precisado. ETA 372, baixado e checado. Salvador, muito boa noite, bom 170 de Francisco. Bom, 1170, boa noite. Táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém a Juliette. Salvador, Azul 14, 980, solicita o táxi. Alternado Serra Bravo, Serra Golf, autonomia 0230, COB de 122. Azul 4980, via Índia, ponto de espera Torre, 1895. Autorizado via Índia até o ponto de espera da 190, lá chama a Torre em 118.95. Obrigado, uma boa noite. Mantém a posição com o 1170, previsto ao 07. Sim, 3178, solo 03, direito 21, decimal 9. Direito 219, tá 3178. For the ground is Ocean Arctic 23, fully ready for taxi, have 160 minor total board, fire of fuel underneath, Rio Daniel. 69 on board? 169er. Roger. Clear taxi by Alpha, collection Manipal and India on hold stationary 10, call tower 1-182-95, to 1-8-1014, Ocean S6313. Now 1014, via Manipal, approach hold point 1-182-95, Joe 6213. Am I right, Arke? A 3178 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá certo, não sei. Tá difícil minha categoria. Tá foda, só tem botão. Só. Vai tirar onda. Qual o 970? Tô na torre, 1-1-8-9-5-9-7-0. 8-9-5-9-7-0. 970 Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, 970. Salvador, boa noite, azul 4980. 4980, mantém o ponto de espera. Mantém. Gol 1970, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-10 graus, 9 nós. Pouso 0, gol 970. Juliette remota 1-4. Oxena 6224, boa noite, prossiga. Estamos já na com a informação Sierra. Podia antecipar a série prevista da Aracaju? 6224, pronto, cópia? Perfeito. Oxena 6224, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 190. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Conde. Aciona 0260. Controle 120 decimal, Igor. Sim, entendeu? Aracaju 190 mesmo. Vou 0260 Puxinha 6224, protegimento correto. Portão 4, reporte para pushback acionamento. Portaria, obrigado. 09, gol 970. 959, dentro da informação aqui. Azul 4959, boa noite, Serra, confere, confere. Confirme o nível solicitado. 140. Como o 970? Foram 970, boa noite, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, 03, igual ao 970. Azul 4959, pronto, cópia. Geral 9973, com a Sierra. Geral 9973, número 2, prepare a saída da El, transição ótima. A El, ótima. Azul 4959, pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul 4959, autorizado em Ilhéus, via Golf 677, pós-conforme rota, nível 140. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída coral, aciona 0264, controle 120, decimal 8. Autorizado 140, conforme rota, via Golf 677, decola 10, curva à direita, saída coral. 0264 no transponder, o controle 208, azul 24959. Azul 4959, planejamento correto. Parte 3, reporte para o pushback acionamento. Já chamar o azul 4959. Sideral 9973, pronto, cópia. Sideral 9973, autorizado com fins. Via Pizulu 10, a ponte conforme rota. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5005, controle 120, decimal 8. Geral na nossa esquerda, autorizado com fins, 360, via Pizulu 10, faz conforme, decola da 10, curva à direita da El, Leda, Motiva, 5005, transponder, controle 08. Geral 9973, planejamento correto, no parte 3, reporte para o pushback acionamento. Sato 980, contato radar, suba via Pulsa para o nível 350. Via para nível 350. Azul 5001, boa noite, informação Sierra, Guarulhos, pronto, cópia. Azul 5001, autorizado Guarulhos, VP Zulu 10, após conforme rota, nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5012, controle 120, decimal 8. Azul 5001, no planejamento correto, no portão 9, reporte para o pushback acionamento. São 3305, autorizado pushback acionamento, reporte táxi. Vai em conta para o táxi, 3305. Oceanic 213, dial departure. 106313, radar contact on departure, climb via dial departure to flight level 360. Via dial departure to flight level 360, Oceanic 313. Federal 9973, autorizado pushback, assinamento rebaixado. Azul 4980, passa 170, chame Recife na frequência 1685, antena 12545. Azul 980, controle. Eu chego. Chama Recife, frequência 12685, antena 12545. Ok, chamará. 1723, chegada a bom, se desse mantenha 4 no SESC, legal, no 094. 4014, na chegada a bom, chegou no 723. Táxi Federal 9973, dois a bordo, 3 horas, Guarulhos. Federal 9973, autorizando táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, após seguir dois da TAM, parte 1, Índia. Ponto de espera todo, 118 decimal 95, ajuste 10014, meu voo. Leve táxi, seu ponto de espera, parte 3, Índia, seguindo o TAM, 1895 da Torre, em 14 ajustes, 9973, obrigado, boa noite. Salvo Salvador, Azul 24959, por estiver questionamento na parte 3. Azul 4959, coordeno com a equipe de Sola, sinto bom, ainda federal, liberar retaguarda, inicie em táxi. Tem que liberar a retaguarda federal, vai iniciar o por estiver questionamento, cortando o táxi, 4959. Volta 3305 para o táxi, está com 2114, 214 agora, autonomia de 2 horas e 30, Fortaleza. Então 3305, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10014, meu voo. Comigo 14, já está no pátio 1, Índia, o ponto de espera da 10, 18, 95, 93, 93. Rio 5972, boa noite. Informação Alfa, confere. Da Leão, pronto, cópia. Rio 5972, autorizado da Leão, IP November 857, após Monsul, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irume. Aciona 5013, controle 120, decimal 8. Rio 5972, pejamento correto, empate 3, reposte para pushback, acionamento. Passe level 150, contact receive, frequency 125 decimal 1, for neighbor 128 decimal 35. What's the secondary for Ocean 6313? Frequency 125 decimal 1, for neighbor 128 decimal 35. 251, and for backup 28 decimal 35. 312, so long, sir. One way. Federal. Contact azul 4959. Tá com 64 no POB, autonomia de 2 horas 20 minutos, alternando Salvador. Azul 4959, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1 no Índia. No ponto de espera, chame turbo 118 decimal 95, ajuste 10, 14, move. Autorizado via parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 10895, azul 4959. Obrigado, boa noite. Momento, reporte passando o trem, minha amiga. É positivo, é, confirme nosso número na aproximação. Número 1. É no... Comandante, o 372, o regulamento, a gente não pode autorizar o fixo de aproximação final desse procedimento. Eu posso autorizar o intermediário, o 366, tem condições? Pode cancelar esse procedimento base pela esquerda, igual? Positivo, se eu cancelar o USR, sem problema. Então, beleza, estamos cancelando então, ingressando na base pela esquerda da Dona Zé. A gente desça para o tipo de tráfego 1500 pés, 1014, informe a vista na roda. Sim, a gente informa nada, muito obrigado. Minhoca. Nossa, seria autorizado a alinhar e manter o pistão zero. Ali mantendo já a nossa 5974, autorizado Guarulhos, via Pesulo 10, após Taubaté, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5021, controle 120, decimal 8. Gente, aprovado com o FAP 340 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita após, da El Leda Motiva, segue pela Apresulu 10 até Taubaté, depois prossegue, conforme aprovado, 5021, transponder 1208, controle, Rio 5974. Rio 5974, protegimento correto no FAT 3, reporte para o pushback, acionamento. Reportará. Salvador, gol 1134 para autorização, Marcelo. Gol 1134, informação alfa, pronto, cópia. Pronto, segue a informação. Gol 1134, autorizado, Marcelo, via piso 17, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. Aciona 5025, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 350 pelo uniforme do voo 17 e depois a rota plana de voo para Maceió. Recolando a pista no zero, primeira curva esquerda, na saída Puca, transição Caju, código transponder 5025 e o controle 1208. O voo 1134 que está no box 8. Gol 1134, cotejamento correto. Reporte para o pushback e acionamento. Reportará para o pushback e acionamento. Gol 1134. Pushback e acionamento, o azul 5001, reportado. Azul 5001, autorizado. Pushback e acionamento, reporte táxi. Aceitado. Boa noite, Azul 4959, quanto será a próxima? Azul 4959, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Alinhar e mantém o 104959. Autorizando que estiver de funcionamento, reporte táxi. Decolado ao 3-0, chame controle, que é condição 2-0, 10-8, 2-0, 8, obrigado. Controle, boa noite, geral 9973, coluna sua escuta. Será 9973, contato radar, sua via Dael para nível 360. Dael 360, pode voar direto, Leda? Autorizado, Leda. Leda, autorizado, Leda, 973. Bono 723, já visual com aeródromo? Afirmativo, visual já vai ingressar na final. Afirmativo, chama a torre agora, 18 decimal 95. 1895 a torre, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o Bono 723 na base da 1-0. Boa noite, Bono 723, continue a aproximação, aguarde pista livre. Sente, aguardando a liberação. Você travou, tá livre do pouso, não, nós já, no 723. Azul 4959, decolada aos 32, chame o controle e frequência 120-8. 208, azul 4959, boa. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, saindo coral. 4959, contato radar, voe direto coral, suba para nível 140. Direto coral, 4959. Potássio azul, 509, B118, autonomia 440, alterna Ribeirão Preto. Azul 5001, autorizado o táxi, é o ponto de espera da pista 1-0. Via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1-0, 1-4, morro. Pátio 1 no Índia, ponto de espera de 895 e 14, azul 5001, boa noite. Solo Rio 5974, pushback acionamento. Rio 5974, número 2 no setor, aguarde. Sente. Passo 950, chame o centro em 1-2685, alterna 1-2545. 2-6-8-2-5-4-5-1-2. Meu salvador, bom dia, ajuda 2-5-3-4. 2-5-3-4, contato radar, desça para 4.000 pés, PNH-1-0-1-4, voe direto, Serra Vitor 3-6-8, para final do procedimento terminado. cacete. Controle Salvador, Azul 4959, solicita nível final 120. Autorizado, 120. 120, 4959, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, 2723. Confiana, 128, decimal 35. Confirmando, 2235, obrigado. 5001, autorizado a linhares de colapso, 190, vento 120 graus, 10 mais. Eu falo no 0, azul 0. Pista 2 Lima. Alfa, quilo 2 Lima, parte 3, 723. Solo Salvador. Boa noite, azul 2774, pista Alfa. Azul 2774, boa noite, formação Alfa, prepare a saída Coral, aguardando cópia. Saída Coral, aguardando cópia, 2774. Autorizado a alinhar e manter o chão. No solo, Rio 5974. Rio 5974, prossiga. Poderia confirmar o motivo de manter a posição? Rio 5974, irá parquear no pátio. Assim que o mesmo parquear na posição 2 Lima, inicie em passe. Nós estamos ainda para o pushback, senhorita. Rio 5974, assim como o mesmo parquena 2 Lima, autorizado o início do pushback. Ok, estou no seu aguardo para movimentação. Nós estamos na 6 Lima. Azul 5001, decolado aos 38, chame o controle, frequência 120.8. 208. E 5974 autorizado, que vai ter acionamento rebaixado. Reportará. Via Dael, nível de voo 320. Dael, é, nível 320. Possibilidade de alguma prova? Oxana 6224, autorizado, que vai ter acionamento rebaixado. Boa noite, 68, desça para 4.000 pés, QNH1094, voe direto Serra Vita 369, para final do procedimento Hernani. 4.000, Serra Vita 369, boa noite. Direita, segue perfil de saída Coral, aciona 0263, controle 120, decimal 8. E dá presente o Serra Vita 368 para final do procedimento RNA. Obrigado, voando direto Serra Vita 368. Posição 8, azul 2774. Azul 2774, procedimento correto, no pátio 3, recorte pronto. Confirma? Azul 2774, procedimento correto, no pátio 3, recorte pronto para o pushback acionamento. Depois era pronto para o posicionamento 2774. 6224, se considere a autorização, aguarde para início. Aguardando agora, 6224. Gol 1134, posição 8. Gol 1134, número 2 no seto, aguarde. Mandando gol 1134. O 5972, decolada aos 41, chame o controle, frequência 1201. 208, uma boa noite. 5974, seria o estimado para o táxi? Um minuto. Entendi. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. 972, contato radar, suba via da EL para o nível de voo 360. Via da EL para o 360. É, pode aprovar da EL? Autorizado da EL. Autorizado da EL. Trama 224, como o Boeing já finalizando o feedback no Pátio 3, assim que o mesmo livrar já está guardado, será autorizado. Aguarde autorização, 4-3 a bordo, 3 horas e 40, alterna o galeão. 5974, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio 1 no Índia. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95. Ajuste 90 no próximo voo. Sente do ajuste, livre táxi, em frente, pátio 3, pátio 1 no Índia, 1895, ponto de espera da 10, Rio 5974. A 224, coordena com a equipe de sol, assim que o Boeing da Rio liberar a retaguarda, inicie chame táxi. Confirma o Boeing da Gol, querido. Boeing da Rio, assim que o mesmo liberar a retaguarda, inicie chame táxi. Se você quiser a nave da Rio liberar, vai chamar o contato, a 224. Gol 1134, autorizado. Pushback, assinamento, reporte táxi. Pushback, assinamento, chama do táxi. Gol 1134. Azul 2534, autorizado. Final, procedimento RNAVE. Pode passar o treinamento. Em Salvador, boa noite, Rio 5974, ponto de espera 10, tá pronto. Rio 5974, boa noite. Autorizado alinhar e decolar, uma centena com 10 metros. Pista 10. Entendeu? Livre alinhar e decolar da pista 10, Rio 5974. 001, vai passar 170, chame o centro em 1251, lanterna 12835. Mercantil, fuzil, information, alpha, standby. Ok, we have the alpha, ready, copy, clear, whatever you have. Recife em 1251, lanterna 128, decimal 35. 251, 2835, obrigado. Azul 2534, completo sinal do procedimento R, nave, pista no zero, agora se transferência junto à torre. Aqui é na sua, 2534. Decolado aos 47, chame o controle, frequência no 20-10-11. 1208, grato, boa noite. Torre Salvador, Rio 5974, decolou na sua escuta. Rio 5974, contato radar na decolagem, submantendo de voo 340, via saída da El. Sente, via da El 340, 5974. A 224 para o táxi TV 130, autonomia de 2 horas e 10, lanterna Salvador. Oxana 6224, autorizado táxi, aqui é o ponto de espera da pista 10 via Índia. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste 104, meu voo. Autorizado até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118. Oxana 6224, boa. Boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 109. Livre pouso, 2534. Estamos com 2 horas de autonomia, alternativa Aracaju. Voo 1934, autorizado táxi, até um ponto de espera da pista 10, via pátio 1, Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 104, no voo. Teve táxi via pátio de Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajustado no 04, voo 1134, boa noite. Leda, 5974. Direto Leda, 5974. American Jew.